aquela de chegar um pouquinho pra cá? Uhum. A sua cadeira. Não, essa pode ficar mais ou menos assim, mas é. Então vamos lá. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria lembrar aos alunos novos que eles devem assistir duas aulas semanais. Devem assistir as aulas desde o começo pela ordem e aos sábados assistir essa aqui. A primeira pela gravação e a segunda ao vivo. Isso é muito, muito importante. Vamos dizer, a ordem ou até a desordem aparente, às vezes, dessas aulas, obedece a um plano estratégico. A gente vê isso pelos resultados, quer dizer que, de fato, a inteligência dos estudantes vai ficando mais organizada. E essa técnica de pegar um assunto, levar até um certo ponto, depois mudar, fazer uma volta, retornar ao mesmo ponto, tudo isso aí é de caso pensado. E eu sei que isso funciona. A mente humana realmente funciona assim. Se você for dar um curso onde, pela ordem das matérias, isto é, pela ordem do conteúdo, pela ordem lógica do conteúdo, o sujeito aprende o conteúdo, mas ele realmente não se desenvolve. Ele não adquire a capacidade pessoal de tentar se orientar no meio desta rede de temas e problemas. Então, hoje, eu deveria normalmente tirar a conclusão dessas duas aulas anteriores sobre o problema do próprio conceito de filosofia. Eu vou fazer isso até certo ponto, mas eu queria tomar uma parte da aula, se for possível, para fazer alguns comentários sobre a situação, presente situação política do mundo e do Brasil. Vamos ver se dá para fazer as duas coisas. Então, em primeiro lugar, até o ponto em que nós chegamos naquela explicação, nós vemos que a história da filosofia ela é entremeada de intervenções externas, quer dizer, de fatores que vêm da política, da religião, da sociedade, da cultura, e que introduzem modificações na prática filosófica e no conteúdo das filosofias. Sendo por isso mesmo impossível você tentar obter um conceito geral da filosofia pelos seus conteúdos. Tá certo? Então, mais ainda, a coisa se complica um pouco mais pelo fato de que o que nós chamamos de filosofia não abrange só a atividade dos filósofos criadores, isso é, daqueles que marcaram realmente a história da filosofia, mas de todo o ensino da filosofia. Não só o ensino universitário, mas também a imensa produção de comentários, de interpretações, de livros de história da filosofia. Tudo isso faz parte da filosofia. E, evidentemente, essa bibliografia secundária, por assim dizer, ela tende a se concentrar nas filosofias prontas, isso é, na exposição das, entre aspas, doutrinas filosóficas, perdendo frequentemente de vista o problema da dinâmica da criação filosófica, o problema das suas origens. Né? Quer dizer, depois que o sujeito escreveu 20 livros de filosofia, você lê aqueles livros e conhece, aspas, a filosofia dele, mas você não tem a pergunta essencial: como que o sujeito se tornou filósofo? Não é isso? E este é neste momento do tornar-se filósofo que, mais do que em qualquer outro momento, a natureza da filosofia aparece, muito mais do que nos produtos finais. Os produtos finais dependem de uma trajetória intelectual pessoal que varia infinitamente conforme as cabeças e as circunstâncias. Então, isso quer dizer, se você vai ler hoje, um livro publicado hoje, de autor universitário, sobre a filosofia de fulano ciclano, o modo de raciocínio do expositor não é o do filósofo, é um outro completamente diferente. Quer dizer, ele está tentando interpretar e expressar, né, um conjunto de ideias nas quais ele busca uma unidade, quer dizer, ele busca captar qual é o ponto de coerência do filósofo. Ora, esse ponto de coerência, na vida real de um filósofo, nunca aparece pronto. Esse é que é a imensa dificuldade. Por exemplo, o Eric Weil, que é um maravilhoso expositor da filosofia alheia, um dos maiores que eu já vi, é um sujeito que compreende os filósofos do amor como se ele fosse eles. Ele parte desse princípio. Ora, o sujeito é um filósofo, e se ele é um filósofo, ele está buscando uma coerência, uma unidade. Então é isso que eu tenho que buscar lá também. Por baixo de toda, às vezes, a confusão editorial do que ele falou, como por exemplo no caso de um Leibniz, chega a ser quase alucinante, para não falar do nosso Mário Ferreira dos Santos, o que eu tenho que buscar é a unidade, sem sombra de dúvida. Porém, essa unidade não apareceu pronta. Ela é buscada, né, ao longo de inúmeros problemas e dificuldades. Então, vamos dizer, a dinâmica da trajetória intelectual do filósofo pode se perder. Ela é muito difícil de reconstituir, porque você às vezes não tem documentos sobre a evolução intelectual do sujeito, e você pode conjeturar. E conjeturando, às vezes você chega às conclusões as mais disparatadas, como por exemplo o famoso livro do Werner Jaeger sobre o desenvolvimento intelectual de Aristóteles, onde ele, tentando reconstituir a biografia intelectual de Aristóteles, chega à conclusão de que houve uma ruptura, de que Aristóteles, até um certo ponto, era um platônico de estrita observância e depois mudou completamente. Logo em seguida apareceram 400 livros dizendo que não era isso. Então, é aquele negócio do Moreira da Silva. Até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele, garanto que fui eu. Então, Aristóteles é um filósofo absolutamente central para o desenvolvimento da história da filosofia. E nós temos que confessar que nós não conhecemos a sua biografia intelectual de maneira suficiente. Em outros casos, a evolução parece mais nítida quando era um autor que escrevia com uma certa constância, tá certo? E você tem a cronologia exata dos escritos dele, o que não acontece no caso de Aristóteles. Quer dizer, ninguém sabe no caso de Aristóteles exatamente o que veio antes e o que veio depois. No caso de Platão também não. Então, mas por exemplo, você pode acompanhar a trajetória intelectual de Kant muito facilmente, porque ele publicava muito, escrevia muito, e você tem toda a cronologia. Então você sabe que em determinada época ele estava preocupado com isso, depois passou para aquilo e assim por diante. Né? No caso de um Leibniz, que é uma espécie de Aristóteles moderno, quer dizer, até hoje os escritos de Leibniz não acabaram de ser publicados. Quer dizer, é tanta coisa, é tanta bagunça que ninguém sabe. E, além disso, os escritos de Leibniz são todos são fragmentários. São cartas, são notas que ele tomou no intervalo de uma vida bastante agitada e dedicada a outras coisas. Leibniz era um diplomata por profissão. Então, uma biografia intelectual de Leibniz ainda não existe, tá certo? Isso decorridos quase 300 anos. Então, isso quer dizer que o momento decisivo na formação do filósofo, que é o momento em que ele descobre a sua vocação e começa o seu empreendimento, na maior parte dos casos nos escapa. Mas é justamente esse momento o que vai definir o que é filosofia e o que não é. O produto final das filosofias, quer dizer, as doutrinas, podem estar muito longe disto. Por exemplo, no meio do caminho, o indivíduo pode aderir a uma corrente já existente e integrar-se nela. Tá certo? De modo que não haverá muita diferença entre as suas ideias e a do seu antecessor. Ou pode acontecer também que ele opte por modalidades de exposição que confundem tremendamente o meio de campo, como acontece com Nietzsche. Nietzsche tinha um problema, ele tinha contraído sífilis na juventude, ele estava ficando maluco e, ademais, ele tinha dores de cabeça horríveis. Então, ele tinha pouco tempo de trabalho útil por dia e ele tinha que condensar rapidamente as suas impressões. Portanto, ele usava não um método filosófico de escrita, mas um método poético, quer dizer, é o registro imediato da impressão tal como ela se apresenta. Então, escrevia aqueles aforismos, aquelas coisinhas curtinhas, tremendamente compactas, onde você tem 20, 40 sugestões ali comprimidas. Né? E, neste caso, mesmo você tendo a cronologia exata, ela não vai te ajudar muito, porque não é um trajeto muito claro, nem para o próprio Nietzsche. Então você tem toda essa imensidão, vamos dizer, de dificuldades que só tem um jeito de você sair dela. É você perguntar o que que o primeiro filósofo fez que todos os demais filósofos continuaram fazendo e que define a atividade deles. Né? O que define a filosofia como atividade, não como doutrina, não como, aspas, campo de conhecimento. Tá certo? Então, nos perguntamos, não é o que os filósofos dizem, mas o que os filósofos fazem. E investigando por esse lado, eu descobri aqueles componentes, aqueles sete componentes da técnica filosófica que eu expus no livro A Filosofia e Seu Inverso, na página 133. Então, são etapas que todos os filósofos, independentemente da diversidade das suas concepções e das suas orientações pessoais, tiveram que seguir necessariamente para eles simplesmente conseguirem ser filósofos. Essas sete etapas são, primeiro, a anamnese, pelo qual o filósofo rastreia a origem das suas crenças e assume a responsabilidade por elas. Quer dizer, se o indivíduo não tivesse um momento na vida em que ele decidisse ser mais responsável pelas suas ideias do que era antes, ele jamais se tornaria um filósofo. Quer dizer, essa preocupação, vamos dizer, de checar-se a si mesmo. No que é que eu acredito mesmo? No que eu penso mesmo? Tá certo? E de onde eu tirei essas ideias? Não existe ninguém que possa ser filósofo sem passar por isso. Tá certo? Se você for ver assim, sei lá, desde Sócrates até Bertrand Russell, Wittgenstein, todos fizeram isso. Em seguida, a meditação, pela qual ele busca transcender o círculo das suas ideias e permitir que a própria realidade lhe fale numa experiência cognitiva originária. Todos buscam isto. Terceiro, o exame dialético, pelo qual ele integra a sua experiência cognitiva na tradição filosófica e esta naquela. Não tem nenhum filósofo que tenha se contentado, vamos dizer, em expor suas próprias ideias sem dialogar, de algum modo, com a tradição filosófica anterior. Quarto, a pesquisa histórica filológica, pelo qual ele se aposta da tradição. É claro, se ele não for estudar a história da filosofia e os textos da filosofia, ele não vai poder fazer o diálogo. Então, isso também não tem como escapar disso aqui. Não tem nenhum filósofo que diz assim, eu não quero saber o que os outros filósofos pensaram antes de mim, eu vou expor as minhas ideias. Se ele fizer isso, ele pode ser um ensaísta, pode ser um poeta, mas ele não é um filósofo de maneira alguma. Por quê? Porque ele está fora da tradição filosófica. Então, quer dizer, integrar a tradição filosófica e integrar-se conscientemente nela, sabendo qual é o lugar, qual é a etapa que você está ocupando dentro dela, isso é absolutamente necessário para o sujeito ser um filósofo. Cinco. A hermenêutica, pela qual ele torna transparentes para o exame dialético as sentenças do filósofo do passado e todos os demais elementos da herança cultural que sejam necessários para a sua atividade filosófica. Ou seja, não basta conhecer, ele tem que interpretá-las e tentar compreendê-las até mais claramente do que elas estão nos textos. Senão, ele também não vai conseguir. 6. O exame de consciência pelo qual integra na sua personalidade total as aquisições da sua investigação filosófica. Quer dizer, ele tem que prestar satisfações a si mesmo daquilo que ele está fazendo, né? E 7. Uma técnica expressiva pelo qual ele torna a sua experiência cognitiva reprodutível por outras pessoas. Pouco importa que ele escreva ou não. Tá certo? Nós não temos documentos escritos por Sócrates, e no século XX nós temos esse caso do Petre Tutsier, que quase tudo que ele ensinou foi oralmente, mas a técnica expressiva oral ele tinha. Tá certo? Tanto que as pessoas o entendiam e até registravam o que ele estava dizendo. Então, isso foi o que os filósofos fizeram. E esses 7 elementos que estão, vamos dizer, que são a base, por assim dizer, material da atividade filosófica, eles nos dão em si a unidade que o conceito de filosofia perde tão logo você tenta examinar pelos conteúdos, ou pelos temas, ou pelos problemas, etc, etc. Então, a filosofia não pode ser definida como um campo de conhecimento, ela tem que ser definida como uma atividade. Tá certo? Então, de uma atividade, e sem dúvida o que ela busca é aquilo que eu defini como sendo a filosofia, que é a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Quer dizer, que o indivíduo tenta obter uma visão abrangente de tudo o que ele conhece, quer dizer, todos os conhecimentos que ele foi adquirindo ao longo do tempo, tanto no estudo quanto na experiência pessoal, ele tenta integrar isso aí de alguma maneira, tá certo? E na medida que ele faz isso, ele reforma a sua consciência, reforma a sua inteligência, reforma a sua vida de algum modo, tá certo? Então, não tem escapatória. ou seja, a dificuldade, entre aspas, de definir a filosofia, provém do fato de que os historiadores, os analistas, olham a filosofia pelo seu conteúdo e como um campo de conhecimento e não como uma atividade humana. Tá certo? Então, tão logo giramos a luneta para o outro lado, em vez de perguntar o que os filósofos estão dizendo, perguntamos o que eles estão fazendo, então a definição da filosofia fica claríssima e isto dá para nós uma orientação muito mais clara no campo da filosofia, porque você sabe que você vai ter que, ao estudar as obras de um filósofo, você vai ter que procurar esses sete elementos. Tá certo? É só na hora que você percebe cada um deles que você pode realmente compreender a sua filosofia, não necessariamente como um sistema, mas como uma busca e como um desenvolvimento. Tá certo? Por outro lado, é fato que existem muitas exposições filosóficas que são puramente doutrinais, tá certo? E que geralmente pegam conclusões obtidas por filósofos anteriores e as sistematizam. De algum modo. Mas isto, é preciso insistir, isto não é filosofia, isto é cultura filosófica. Não é isso? Então, a confusão entre uma coisa e outra é similar à confusão que existiria, por exemplo, entre o esporte e o jornalismo esportivo. Quer dizer, nenhum sujeito acha que ele, lendo a Gazeta Esportiva, ele vai adquirir um treinamento naquele esporte ao ponto de poder tornar-se um praticante. Mas tem muitas pessoas que, adquirindo cultura filosófica, acham que estão se tornando filósofos. Não. Tornar-se filósofo é fazer essas sete coisas. Todos fizeram. E não tem nenhum que escape. Nenhum. Tá certo? Então, isso atende ao critério de Aristóteles da definição. E que a definição tem que abranger todos os casos e nada fora deles. Não há outra atividade que se compare com isso aqui. Portanto, a confusão, por exemplo, entre filosofia e ciência, filosofia e religião, etc., depois que você ouvir a explicação aqui, ela se torna quase impossível. Muito bem. Então, dito isto, eu queria passar, Wander, como os acontecimentos na esfera mundial brasileira estão se precipitando muito, eu acho que a gente tem que tentar, Wander, mais ou menos se orientar neste campo, que faz parte, evidentemente, da nossa formação filosófica. Quando eu falo de você, unidade do conhecimento na unidade da consciência, é claro que essa unidade do conhecimento, se ela se dá na unidade da consciência, ela tem que partir de uma visão muito clara que você tenha da sua própria posição dentro da sociedade, da história. Claro que essa posição, ela é, às vezes, é nebulosa e nós temos que estar continuamente buscando de novo, de novo, de novo. Isso nunca para até você morrer. Então, é importante assinalar o seguinte. No Brasil, você tem esta coisa, esta permanente confusão entre juiz de realidade e juiz de valor. Não é isso? O que quer que você diga no Brasil é interpretado como uma tomada de posição. Até botei no Facebook outro dia. No Brasil, se você diz que 2 mais 2 é 4, as pessoas entendem que você é a favor de 2 mais 2 serem 4. E que se você diz que os elefantes têm trombas, eles acham que é uma campanha para instalar trombas nos elefantes. Mas como eles têm alguma ideia de que existem juízos de realidade, depois de eles terem escrito esta interpretação, depois de eles terem aprendido o que eles julgam ser a sua posição, eles tentam discernir qual o juiz de realidade que está no fundo disso aí. E ora, portanto, se você está fazendo uma campanha para colocar trombas nos elefantes, é porque você acredita que os elefantes não têm trombas. Portanto, a afirmação, os elefantes têm trombas, é interpretada como se os elefantes não tivessem trombas. Isto aqui, quer dizer, é um método que é praticado no Brasil com uma constância absolutamente formidável. Claro que isso é analfabetismo funcional, mas, como eu também disse no Facebook, no Brasil o analfabetismo funcional se tornou uma ciência. Ele é ensinado, é praticado, tá certo? E ninguém percebe que tem alguma coisa de errado nisso aí. Então, em vista disso, é que eu apelei às pessoas pelo Facebook que não peçam o meu apoio para coisa nenhuma. Hã? Eu não estou aqui para apoiar nem para boicotar coisa nenhuma, tá certo? Eu estou tentando entender o que acontece e explicando. Eu só tomo posição em casos extremos, sobretudo casos de perseguição a indivíduos. Porque aí não é uma tomada de posição política, é uma simples exigência moral. Como, por exemplo, isso que estão fazendo com a Raquel Sheherazade ou com o Paulo Martins, isso é cachorrada mesmo. E defender os indefesos é obrigação da gente, né? Então, nesses casos, a gente toma posição. Mas aí os caras dizem, ah, você tem que apoiar a marcha da família, você tem que apoiar não sei o quê. Isso é, para mim, é totalmente absurdo, porque apoiar significa simplesmente você somar a sua voz, vamos dizer, a um discurso coletivo que já existe. Quer dizer, você vai lá botar, né, mais uma voz no coro e supostamente arrastar mais gente atrás de você para apoiar a mesma coisa. Eu não estou aqui para fazer isso, eu considero até ofensivo que me peçam isso, mas se houver algum caso, vamos dizer, de perseguição, de boicote, uma coisa séria, onde haja uma vítima, sim, você pode pedir que eu defenda, que eu vou defender o cara, não importa quem ele seja, como defendi o Júlio Severo. Quer dizer, 90% do que o Júlio Severo escreve, eu acho loucura completa. Tá certo? Mas, botaram o sujeito numa situação ruim, então eu acho que eu tenho a obrigação de defendê-lo. Imediatamente as pessoas entendem. Ele tomou o partido do Júlio Severo. Portanto, ele concorda com o Júlio Severo. Quer dizer, é um modo de interpretação que é analfabetismo funcional mesmo. Mas não há muito como escapar disso. No entanto, isso não quer dizer que se alguém cria algum movimento, alguma facção, algum partido, alguma coisa, eu não possa aconselhar o sujeito e farei isso. Tá certo? Como o pessoal pergunta, quem você está apoiando para a presidência? Eu não estou apoiando ninguém. Eu estou me dispondo a ajudar aqueles que peçam a minha ajuda. Né? Se aparecer 20 candidatos e pedir para esclarecer alguma coisa que possa ajudar, eu vou fazer isso, evidentemente. Né? Agora, imediatamente, as pessoas já entendem. Ele está apoiando tal candidato ou boicotando outro. Realmente não é assim. Esse fenômeno mostra até que ponto a vida intelectual acabou no Brasil. As pessoas não têm ideia do que é a atividade intelectual. Eles só entendem o que é a atividade política, publicitária, tá certo? Defesa de interesses de grupos. Eles só entendem isso. Evidentemente, quando o sujeito tenta saber mas que grupo o lado está defendendo, ele vai entrar numa confusão mental e dizer que eu sou um islamocionista ou coisa parecida, tá certo? Ou liberal fascista, qualquer negócio. Porque ora o nego diz uma coisa, ora diz a outra, tá certo? Ora ele toma partido de uma coisa, ora toma partido de outra. Eu não estou tomando partido de nada, estou apenas tentando captar, vamos dizer, nas várias perspectivas e nas várias opiniões que circulam, o que elas possam ter de valor, de veracidade e aproveitá-la de um modo pouco importante da onde venha. Isto é, vamos dizer, é a própria base da vida intelectual. Mas isso realmente desapareceu do Brasil. Né? Então, dentre as muitas confusões que circulam por aí por causa desse analfabetismo funcional, eu acho que a pior ainda é a falta de compreensão do que seja um treco chamado comunismo. Então, eu vou ler aqui para vocês um negócio que depois eu vou até publicar no Diário do Comércio, mas no Diário do Comércio vai vir uma versão compacta que eu posso explicar algumas coisas a mais. Eu disse o seguinte, nos dicionários e na cabeça do povinho semi-analfabeto das universidades, a diferença entre capitalismo e comunismo é a de um modo de produção, ou, mais especificamente, a da propriedade dos meios de produção, privada num caso, pública no outro. Mas isso é a autodefinição que o comunismo dá a si mesmo. É a definição que Marx deu. Existe aqui um modo de produção capitalista e existirá no futuro um modo de produção comunista. No primeiro caso, é a propriedade privada dos meios de produção. No segundo, é a propriedade pública dos meios de produção. Isso é a proposta dele. Né? Portanto, é como ele se autodescreve, como ele se apresenta. Basta você dizer isso para você entender que isso não pode ser uma definição objetiva. Isso é um símbolo aglutinador, é um slogan ideológico, por assim dizer. É como que ele se apresenta e o programa que ele propõe. Né? Então, continua. Mas isso é autodefinição que o comunismo dá a si mesmo. É um slogan ideológico, um símbolo aglutinador da militância, não uma definição objetiva. Se até os adversários do comunismo a aceitam, isso só prova que se deixaram dominar mentalmente por aqueles que os odeiam. E esse domínio é precisamente aquilo que no vocabulário da estratégia comunista se chama hegemonia. Então, o número de autores, de comentaristas, de intelectuais, de políticos que acreditam realmente que a competição entre comunismo e capitalismo, a competição entre modos de produção ou entre diferentes sistemas de propriedade e que defendem ou um ou outro, estão todos completamente enganados. Se o sujeito diz, olha, aqui eu vou defender o capitalismo porque eu acho que a propriedade privada é mais eficiente do que a propriedade pública. Ele está perdendo o seu tempo, porque ele está aceitando os termos nos quais o problema foi proposto, em vez de investigar onde está esse problema no contexto da realidade. Então, isso aqui é básico em filosofia. Os problemas propostos, antes de serem respondidos, as questões propostas, antes de serem respondidas, têm que ser examinadas em si mesmas. Se a gente propõe um problema filosófico, primeiro ele tem que provar que aquilo é um problema e que é um problema filosófico. Muitas vezes é, quer dizer, a escola analítica, nós devemos isto à escola analítica, ela examinou centenas de problemas filosóficos e mostrou que não era um problema, que era um erro de gramática, por assim dizer. É uma confusão verbal, então aquilo não é problema nenhum. Não se pode jamais negar o valor dessa contribuição da escola analítica que furou, né, algumas centenas de problemas como se fossem bolhas de sabão, tá certo? E o exame analítico, ele pode ser muito útil, sim, a pessoa tem muito a aprender com a escola analítica nesse ponto. Só que é o seguinte, eles acham que isso é tudo, que fez isso, acabou o problema. Falam, não, às vezes por trás de um falso problema, você tem 20 problemas reais que estão simplesmente mal expressos ali. Então, objetivamente, a estatização completa dos meios de produção nunca existiu nem nunca existirá. Ela é uma impossibilidade econômica pura e simples. Então, isso quer dizer o seguinte, não é que o comunismo, o regime comunista, a propriedade pública dos meios de produção é ineficiente ou não funciona. Ela não existe e não pode existir. Ela é um contrassenso em si mesmo. Se o sujeito diz que vai fazer desenhar um quadrado redondo, bom, ele vai fazer alguma outra coisa e vai chamar de quadrado redondo, mas quadrado redondo ele não vai fazer. Tá certo? Então, Ludwig von Mises já demonstrou isso em 1921. E após umas débeis esperneadas, os comunistas desistiram de tentar contestá-lo. Sabiam e sabem que ele tinha razão. O argumento do von Mises é absolutamente irrespondível. Ele diz, se você quer fazer uma economia planejada, isso é dirigida estatalmente, você tem que fixar os preços das coisas. Acontece que se não há mercado, as coisas não têm preços, você tem que inventar todos os preços. E isso é matematicamente impossível. Tá certo? Então, simplesmente, não existe... Se não existe a possibilidade do cálculo de preços, não existe a possibilidade de planejar a economia. Então, a economia planejada total jamais existirá. Então, não precisa se preocupar com ela. E se você aceita a definição do comunismo como um sistema de propriedade, você está tratando uma coisa inexistente e impossível como se ela fosse existente e que ela estivesse em concorrência real com a economia capitalista, o que jamais aconteceu nem acontecerá. Tá certo? Portanto, você argumentar contra a eficiência de uma coisa impossível é fazer buraco na água. Então, se o sujeito diz que vai fazer como o barão de Munchausen, se tirar da água puxando pelos próprios cabelos, você argumenta que existem modos mais eficientes de sair da água, tá certo? Você já caiu numa armadilha. Você está discutindo o absurdo como se fosse uma coisa viável. Então, de cara, a proposta da economia estatizada é absurda, impossível, inviável. Ela nunca será realizada. Então, não é preciso discuti-la. É preciso apenas dizer isso. Falar, você quer fazer isso, mas você não vai fazer isso. Você vai fazer uma outra coisa e vai dizer que é isso. Que é exatamente o que o regime comunista tem feito há 100 anos. Né? Em todos os regimes comunistas do mundo, uma parcela considerável da economia sempre se conservou nas mãos de investidores privados. De início, clandestinamente, sob as vistas grossas de um governo consciente de que a economia não sobreviveria sem isso. O que aconteceu na União Soviética? Na União Soviética, você tem uma vasta economia capitalista clandestina, tá certo? Que o governo deixava correr, porque ele sabia que sem isso não ia dar. Dizer, durante um certo tempo, até o Lênin legitimou a economia privada com a tal da NEP. Durou aí uns 10 anos. Né? Depois Stalin disse, agora vamos estatizar tudo. E não estatizou tudo. Estatizou um pedaço e deixou a economia capitalista clandestina correr lá. Né? Sem contar o fato de que uma boa parte da economia soviética era dinheiro americano. Então, esse dinheiro americano que entrava lá em quantidades maiores do que entrou em qualquer outra nação do mundo, e que não foi nem empréstimo, foi doação, porque nunca veio de volta, isso fazia parte da economia soviética, você não pode entendê-la sem isso. Então, você diz, a economia soviética era estatizada, era coisíssima nenhuma, era nominalmente estatizada. Né? Mais tarde, declarada oficialmente sob o nome de perestroika ou qualquer outro, ou seja, depois de conviver durante anos com uma economia capitalista clandestina que eles não podiam extinguir de maneira alguma, eles decidiram assumir, como dizer, sair do armário. No fundo, nós somos capitalistas, e agora vão ser capitalistas pela frente também. Foi isso que aconteceu na União Soviética, foi isso que aconteceu na China, aconteceu em toda parte. Tudo indica que a participação do capital privado na economia chegou mesmo a ser maior em alguns regimes comunistas do que em várias nações tidas como capitalistas. Hoje calcula-se, eu não tenho aqui a fonte no momento, mas posso depois pesquisar mais tarde, que na União Soviética essa economia privada clandestina chegou a ser 50% da economia total. Portanto, mais do que no Brasil, que é um país nominalmente capitalista, mais do que na Suécia, tá certo? Então, por que preocupar-se com a economia estatizada e demonstrar sua ineficiência? Uma coisa que não existe, não é nem eficiente e nem ineficiente, é outra, a categoria é outra. Portanto, você vê que grande parte da polêmica anticomunista nos últimos quase 100 anos foi puro tempo perdido. Mas, ora, se eles não estão fazendo a economia estatizada, alguma coisa eles estão fazendo. E isso que eles estão fazendo é que é o verdadeiro movimento comunista. E é desse que nós temos que tratar. Não é isso? Isso mostra com a maior clareza possível que o comunismo não é um modo de produção. Não é um sistema de propriedade dos meios de produção. Ele é um movimento político que tem um objetivo totalmente diferente e no qual o símbolo propriedade pública dos meios de produção serve apenas como pretexto hipnótico para o controle das massas. É a cenoura que atrai o burro para cá e para lá, sem que ele jamais chegue ou possa chegar ao prometidíssimo e inviabilíssimo modo de produção comunista. No entanto, se deixaram a iniciativa privada à solta, por saber que a economia é, por natureza, a parte mais incontrolável da vida social, todos os governos comunistas de todos os continentes fizeram o possível e o impossível para controlar aquilo que fosse controlável. A economia não é controlável, de jeito nenhum. Só Deus controla a economia, Deus ou o diabo. A cabeça humana não é suficiente para isso. Então, fizeram o possível para controlar que fosse controlável, o que não dependesse de casualidades imprevisíveis, como a economia, mas do funcionamento de uns poucos canais de ação diretamente acessíveis à intervenção governamental. Esses canais eram os partidos e movimentos políticos, a mídia, a educação popular, a religião e as instituições de cultura. Você veja, você planejar a economia inteira é absolutamente impossível. Mas você controlar essas coisas é fácil. Basta você ter um certo número de funcionários, claro, um número grande, mas não inabarcável, e você coloca lá um comissário político, tá certo? Você proíbe os partidos políticos que indesejáveis, você os fecha, você prende os membros desse partido, você coloca um comissário político em cada jornal, estação de rádio, de TV, para controlar o que eles publicam. Você coloca lá, infiltra gente nas igrejas, tá certo? Regulamenta a educação, diz, olha, agora que vocês vão ensinar isso, mas e pronto, está feito o serviço. Então, se nenhum governo comunista jamais controlou a economia, todos controlaram tudo isto. Então, qual é a conclusão? É isto que é o comunismo, não é o controle dos meios de produção, não é a propriedade pública dos meios de produção. Propriedade pública dos meios de produção é um slogan. tá certo? É o objetivo futuro. Esse objetivo futuro, ele não pode ser alcançado e por isso mesmo ele jamais será alcançado. Mas é essa cenoura de burro que mantém o movimento da coisa. Quer dizer, você espera chegar naquela sociedade, né, onde todos serão proprietários de tudo. Agora, suponha que isso acontecesse. Vamos supor que nós instalamos um regime comunista numa nação pequena, em Portugal. Então agora tudo é propriedade pública, né, e todos aqui são proprietários. Então acabou o elemento mais odioso do capitalismo, que é a tal da mais-valia, que é a diferença entre, segundo Marx, a quantidade de trabalho necessário para produzir o objeto e o preço pelo qual o objeto é vendido. Então, aqui não tem mais mais-valia, tudo é vendido pelo valor do trabalho necessário para produzi-lo. Eu digo, ah, muito bem, e no comércio exterior como é que você faz? Você vai vender para o exterior pelo valor exato do trabalho produzido ou você vai tentar extrair alguma mais-valia? Se você tentar vender as coisas no exterior pelo preço exato que aquilo seria vendido dentro do seu país, você afunda com o seu país, você acaba com ele, isso é impossível. Então você vai continuar explorando a mais-valia, não internamente, mas externamente. Você vai extrair mais-valia dos seus trabalhadores. E você terá só um patrão, que é o Estado, mas ele vai ser o maior explorador de mais-valia de todos os tempos. Então, portanto, chegamos à conclusão. O comunismo só seria, mesmo que, supondo-se que a economia totalmente estatizada fosse possível, ela só seria possível se todo mundo virasse comunista ao mesmo tempo. O que, segundo o próprio Karl Marx, é impossível. Por quê? Porque para haver o comunismo, é preciso haver primeiro um proletariado industrial altamente desenvolvido. Então, as nações que ainda não estão industrializadas não têm esse proletariado, então não dá para fazer o comunismo lá. Você tem nações em diferentes estágios de desenvolvimento. Tá certo? Então, o comunismo mundialmente simultâneo seria impossível. Portanto, a economia totalmente estatizada é impossível sob dois aspectos. Ela é impossível internamente e é mais impossível ainda externamente. Então, isso quer dizer que nenhum governo comunista sequer tentou a estatização completa. Nenhum nem tentou. Só a prometeu para, né, uma época futura indefinida que será necessariamente adiada de novo e de novo e de novo e de novo. E esse adiamento é justamente um dos motores do movimento comunista. Então, isso quer dizer que prometer controlar a economia e, em vez disso, controlar coisa totalmente diferente, é da essência do comunismo. Ele sempre faz isso. Em segundo lugar, o adiamento perpétuo do objetivo final, ou seja, da economia totalmente estatizada, também faz parte. É o negócio da mentalidade revolucionária que ela, como ela fala em nome de um futuro a ser alcançado, ela não pode se submeter ao julgamento do presente, porque o presente está corrompido. Né? Então, só o tribunal da história no futuro é que vai julgá-la. Mas quem representa o tribunal da história? Só aqueles que estão avançando para o futuro. Aqueles que representam o presente não têm autoridade para julgar o futuro. Então, isso quer dizer que o movimento revolucionário ele é o único juiz de si mesmo. Ele não pode ser julgado desde fora. Então, ele é o tribunal do futuro atuando no presente. Isso é da natureza mesmo do processo. Não tem como escapar disso aí. Então, continuando. Dominando um número limitado de organizações e grupos, o governo comunista podia, assim, controlar diretamente a política e o comportamento de toda a sociedade civil, inclusive nos detalhes da vida individual e da psique individual. Criar um novo homem, como eles diziam. Né? Se você pegar os livros do Alexander Zinoviev, o Homem Soviético, você vai ver a profundidade dessa transformação psíquica que passaram as pessoas. O próprio Zinoviev, era professor de lógica matemática. E ele, para explicar o funcionamento da convivência humana no mundo soviético, ele teve que inventar uma outra lógica. Né? Ele disse, isso não é descritível pelos cânones da lógica ocidental, precisa uma outra lógica. Né? E é evidente que isso resulta na total destruição da psique individual, daí resultando toda a sintomatologia que é descrita pelo Dr. Andrew Lobachevsky no livro Poneurologia, cuja edição brasileira está para ser publicada pela Vida Editorial com um prefácio meu. Então, dominando um número limitado de organizações e grupos, o governo comunista podia assim controlar diretamente a política e o comportamento de toda a sociedade civil, sem a menor necessidade de exercer um impossível controle igualmente draconiano sobre a produção, a distribuição e o comércio de bens e serviços. Dito de outro modo, a única liberdade que existe é a liberdade econômica. Essa é a definição real do comunismo. Controle efetivo e total da sociedade civil e política sob o pretexto de um modo de produção cujo advento continuará e terá de continuar sendo adiado pelos séculos dos séculos. A prática real do comunismo traz consigo o total desmentido do princípio básico que lhe dá fundamento teórico. O princípio de que a política, a cultura e a vida social em geral dependem do modo de produção. Esta é a essência, o pilar central do marxismo. Existem diferentes modos de produção que se sucedem no tempo e cada um deles determina toda uma constelação de instituições, valores, símbolos, etc., condutas, etc., etc. Portanto, a vida social depende essencialmente do modo de produção, embora Marx reconheça que esse não é o único fator, mas ele diz que é o fator predominante. Né? Então, se dependessem, um governo comunista não poderia sobreviver por muito tempo sem estatizar por completo a propriedade dos meios de produção. Ora, se é o meio de produção que determina todo o resto da vida social, então só podemos ter uma sociedade comunista se pudermos ter um modo de produção comunista. Bem ao contrário, o comunismo só tem sobrevivido, e sobrevive ainda, da sua capacidade de adiar indefinidamente o cumprimento dessa promessa absurda. Essa, portanto, não é a sua essência nem a sua definição. É o falso pretexto de que ele se utiliza para controlar ditatorialmente a sociedade. E eu às vezes me pergunto se Marx não sabia disto. Por exemplo, essa questão que eu levantei quanto ao comércio exterior, eu falo, como é possível que ele não pensasse nisto? Ele acreditava que o lugar onde ia haver a revolução era a Alemanha. Eu digo, muito bem, então instalamos o comunismo na Alemanha. E agora, como é que nós fazemos o comércio exterior? Nós vendemos tudo ao estrangeiro, ao maldito capitalista, que é nosso inimigo. Vendemos tudo a preço de banana? Ou exploramos a mais-valia dos nossos trabalhadores? Não é isso? Não tem saída. Como é possível que ele não tenha levantado esse problema? Pode ser que tenha levantado algum escrito, mas olha, eu não li a obra inteira de Marx, mas eu li um bocado. Nunca encontrei a menor referência a esse problema. Trair as suas promessas não é, portanto, um desvio do programa comunista. É a sua essência. É a sua natureza permanente, a condição mesmo da sua subsistência. Compreensivelmente, é esse mesmo caráter dúplice e escorregadio que lhe permite ludibriar não somente a massa dos seus adeptos e militantes, mas até seus inimigos declarados, os empresários capitalistas. Tão logo estes se deixam persuadir do preceito marxista de que o modo de produção determina o curso da vida social e política, e é quase impossível que não acabem se convencendo disso, dado que a economia é a sua esfera de ação própria e o foco maior dos seus interesses, a conclusão que tiram daí é que, enquanto estiver garantida uma certa margem de ação para a iniciativa privada, o comunismo continuará sendo uma ameaça vaga, distante e até puramente imaginária. Então, você vê, esse é o estado de espírito geral, por exemplo, do empresariado brasileiro. Não, aqui nós temos a economia privada está progredindo e tal, então o comunismo é um negócio hipotético. Porque eles acreditam realmente que o comunismo é um modo de produção, e que o modo de produção é o que determina o curso geral da vida social. Quando acabamos de demonstrar que esse preceito é inteiramente absurdo e autocontraditório. Não é apenas que ele é imprático, ele é autocontraditório, ele não pode ser realizado. Enquanto isso, vão deixando o governo comunista ir invadindo e dominando áreas cada vez mais amplas da sociedade civil e da política, até chegar-se ao ponto em que a única liberdade que resta, para uns poucos de certo, é a de ganhar dinheiro. Essa é a China, né? O sistema chinês. Com a condição de que sejam bons meninos e não usem o dinheiro como meio para conquistar outras liberdades. Isso resta, é a situação que já está no Brasil. Você pode ganhar quanto dinheiro você queira, meu Deus do céu. Claro que você vai pagar um impostão, tá certo? Para sustentar toda essa corda de vagabundo que domina o Estado. Mas você está livre para ganhar dinheiro. Para você comprar iates, né? Mansões em Miami, em Paris, em Nova York, quando você quiser. Você pode fazer o dinheiro que você quiser. Mas é só essa liberdade que você tem, né? Ao primeiro sinal de que um empresário, confiado no dinheiro, se atreve a ter as suas próprias opiniões ou a deixar que seus empregados as tenham, o governo trata de fazê-lo lembrar que ele não passa de um beneficiário provisório de uma concessão estatal, que pode ser revogada a qualquer momento. O senhor Silvio Santos é o enésimo a receber esse recado. Todos já receberam. É assim que um governo comunista vai dominando tudo em torno, sem que ninguém deseje admitir que já está vivendo sob uma ditadura comunista. Não admite porque ainda temos a propriedade privada dos meios de produção. Falei, mas você sempre a terá. Embarçou sobre Stalin você tinha, sobre Mao Tse-Tung você tinha. É? Isso não é o comunismo. É? Ou seja, se você decide discutir o comunismo nos termos em que a proposta comunista foi formulada, você já caiu no engodo. E esse engodo serve, vamos dizer, para você se acreditar defendido por trás da sua propriedade privada dos meios de produção, enquanto o governo domina tudo em torno. E, por exemplo, você pode ser o mais rico do Brasil. Agora, tente determinar o que o seu filho vai estudar numa escola. Você não pode fazer isso. Tente, você abre uma escola, fala, não, agora que eu vou abrir uma escola que vai ensinar para as pessoas, né, as delícias do capitalismo, e vamos ensinar até o cristianismo, etc. Você não pode fazer isso. Né? Ou seja, o milionário não pode determinar a educação do seu filho, ele não tem nem essa liberdade. Isso significa o seguinte, a ditadura comunista já está instalada. E ela não vai mexer na propriedade privada. Né? Se ela mexer, vai ser de maneira tênue, cuidadosa, e sempre reservando, no mínimo 30% da economia. Né? Portanto, melhorar sempre vai haver. Se você perguntar assim, como é que quando acabou o comunismo na Rússia apareceu tanto milionário da noite para o dia? Uma parte deles foi gente que pegou verba da KGB e virou agente laranja, criando bancos e empresas no Ocidente. Mas não pode ter sido tudo. Né? Então, isso quer dizer que esses milionários já existiam antes. Estavam lá desde o começo. Eles apenas apareceram. Mas vai dizer que o governo não sabia da existência deles. Absolutamente impossível. Então, por trás os comunistas mais experientes riem. Haha, esses idiotas pensam que o que queremos é controlar a economia. O que queremos é controlar seus cérebros, seus corações, suas vidas. E já controlam. Então, esta é a situação no Brasil. Então, quando você diz que há um perigo comunista na América Latina, a pessoa não entende o que você está dizendo, porque elas tomam a palavra comunista no sentido ideológico, tá certo? Da proposta comunista. E não no sentido material, objetivo do que o movimento comunista realmente é. Então, no sentido econômico, no sentido da propriedade estatal dos meios de produção, não há perigo comunista nenhum. Eu posso dizer que em 1930, sob Stalin, não havia perigo comunista nenhum sobre esse aspecto, né? Não existia o perigo comunista nem na China comunista, nem em Cuba, nem na Hungria, nem em parte alguma. Se o negro promete fazer o impossível, você pode tirar o cavalo da chuva, ele não vai fazer. Porque ele vai fazer uma outra coisa totalmente diferente. E essa coisa eles fazem. Tá certo? Então, você vê que agora, mais de 20 anos depois da queda da União Soviética, a maior parte das pessoas no Ocidente ainda não entendeu o que é o comunismo. Ainda pensa, sobretudo, o comunismo como uma ideologia. Eu digo, não, o comunismo não é uma ideologia. O comunismo mudou de ideologia mil vezes. É só você estudar o livro do Kolakowski, Main Current of Marxism, você vai ver que existem inúmeros marxismos, inúmeras propostas comunistas. O que caracteriza o comunismo é ser um movimento. Esse movimento integra, por sua vez, vários submovimentos que estão sempre em competição entre si, mas que são capazes de trabalhar articuladamente, sempre foram, e no Brasil a gente está vendo que ainda são. Então, a ideologia, se o próprio Marx definiu a ideologia como um vestido de ideias que encobre interesses materiais, então, não adianta você prestar atenção no discurso ideológico e discutir ideologia. Tem que ver o que as pessoas estão fazendo realmente, materialmente. E isso é o que vai definir o seu movimento, definir a sua política, né? Mas quando a gente vê que nem... eu estou fazendo essas observações aqui pela primeira vez, ninguém fez antes, né? Eu acho um absurdo quando acontece isso. Quando eu descubro um negócio que ninguém sabe, todo mundo pensa que eu fico contente. Ah, eu sou um gênio, descobri sozinho. Não, eu fico arrasado, porque eu digo, isso aqui é essencial, as pessoas tinham que ter descoberto isso 50 anos atrás. E não descobriram. E quem descobriu foi apenas um rapaz latino-americano, né, que certamente não será muito ouvido. Tá certo? Então, aí é que eu vejo que é uma situação desesperadora mesmo, né? No entanto, nós aqui nesse curso, nós estamos realmente, quando eu prometi formar uma nova geração de intelectuais brasileiros, eu sabia que eu era capaz de fazer isso. Eu sou capaz de fazer isso, mas sou capaz de fazer só isso. Não venho me pedir para liderar um partido político, liderar a marcha do Raio que eu parta, tá certo? Para apoiar isso, apoiar aquilo. Isso é perda de tempo, tá certo? É como dizem, uma perca de tempo. Então, eu não vou fazer isso, eu tenho um projeto de vida, eu não vou viver eternamente e eu sei calcular os meus recursos, o tempo que eu tenho, o objetivo e como fazer. Quem não é capaz de calcular a relação, a proporção entre os recursos e a meta, não sabe agir. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que dá para fazer e sei o que não dá para fazer. Então, formar essa nova geração de intelectuais é uma coisa que eu prometi, que eu estou fazendo e que já está mostrando os seus primeiros resultados. Dos nossos alunos, que são milhares, somente alguns têm alguma atuação mais pública, como o Felipe Moura Brasil, Rafael Falcon, Gustavo Nogue, Flávio Morgenstern e outros. E pela força deles, você já vê a diferença que há, a diferença imensa que há entre essa nova geração e a turma que hoje domina a universidade, mídia, etc, etc. Tá certo? Então, alguns resultados já estão aparecendo e outros vão aparecer. Isso é realmente o que dá para fazer. E a coisa mais essencial é que essa nova geração esteja perfeitamente consciente, vamos dizer, da etapa do drama histórico no qual elas estão entrando. Não só do drama brasileiro, mas do drama mundial. Você vê, um detalhe essencial, absolutamente essencial, né, da política mundial é o seguinte. O regime comunista acabou, entre aspas. Né? Ninguém mais na classe dominante russa é comunista. Agora eles estão com um discurso totalmente diferente, um discurso tsarista, na verdade, né? O grande império russo, etc, etc. Eles mudaram todo o discurso, mas não mudaram de pessoas. Os agentes são os mesmos. Né? A organização por trás de tudo ainda é a mesma. A boa e velha KGB fala, como é possível? Né? Para mim, isso significa o seguinte. Antes, eles já não ligavam nem um pouquinho para o comunismo no sentido ideológico da coisa. Eles dedicavam, sim, vamos dizer, ao comunismo real, que é o controle da sociedade, não o controle da economia. Eles não abdicaram do controle da sociedade, nem um pouco. Em segundo lugar, o pessoal não leva em conta que a KGB é a maior organização de qualquer tipo que já existiu, que tinha 700 mil funcionários só dentro da União Soviética, e mais aproximadamente, no mínimo, na mais modesta das hipóteses, algo entre 10 e 20 milhões de agentes no mundo. Hã? Por que 10 a 20 milhões? Porque qualquer militante do Partido Comunista pode a qualquer momento ser ativado para passar para a clandestinidade e trabalhar para a KGB. Nem todos são, evidentemente, mas você tem ali aquela massa que está à disposição. E sempre teve. Se vocês lerem o livro do Whittaker Chambers, Witness, né, que é a história de um sujeito, de um militante comunista, que escrevia para um jornal comunista, e que foi convocado para trabalhar na clandestinidade, e que para isso ele teve que se desligar do partido, né, ao ponto de que alguns pensavam que ele havia traído, né? E vocês verão como é que isto funciona. E isto funcionou milhões de vezes no mundo, né? Quando o Mauro Abrantes publicou estes documentos do Serviço Secreto Tcheco, que são de um convênio firmado entre o Serviço Secreto Tcheco, a STB, e a KGB, em 1960-61, para operações na América Latina, inclusive Brasil, a partir desse momento, você não tem mais como ocultar o fato de que o Brasil, nos anos 60, estava repleto de agentes da KGB. Ao passo que o Ladislau Bittmann, que era o chefe da agência da KGB no Brasil, da STB, a STB e a KGB operando juntas, ele dizia: nós na época não sabíamos de nenhum agente da CIA lotado no Brasil. Até hoje eu faço esta pergunta. Quando as pessoas falam: ah, os americanos fizeram golpe, etc, etc, tá bem, tá bem, tá bem. Outro dia o próprio Leonardo, o Frei Beto voltou nessa porcaria. Digo: tá bem, já que você sabe tanta coisa, me dê o nome de um único agente da CIA lotado no Brasil na época. Eles não sabem nenhum, porque a KGB também não sabia, né? Então, quer dizer, como é possível um governo estrangeiro tramar um golpe dentro de outro país sem ter um único agente lotado no país? É absolutamente impossível, né? Então, mais ainda, o Ladislau Bittmann, no livro dele The KGB and Soviet Disinformation, que é de 1985, ele confessa que a história de que o golpe começou em Washington foi inventada pelo seu próprio escritório. Não foi ele pessoalmente que inventou. Quando ele chegou, a operação já estava em andamento. Eles fomos nós que inventamos, né? E espalhou para a mídia brasileira e todo mundo acreditou. Ele diz isso e as pessoas podem dizer: não, mas ele pode ter apenas contado garganta, etc, etc. É até possível, porém agora não é mais possível. Por quê? Porque o convênio inteiro da Operação Thomas Mann apareceu. É documento oficial da KGB e da STB, né? Então, hoje sabemos os nomes dos agentes que fizeram isso, meu Deus do céu. O Mauro Abrantes pede para não citar nomes, porque ele diz: tem pessoas que não eram agentes voluntários, pessoas que foram forçadas por chantagem ou ameaça a trabalhar para a polícia política. Então, para não cometer injustiças, não falamos de nomes. Mas eu reconheço uma série de nomes ali de colegas meus de jornalismo, que eu sempre soube que eram agentes de influência soviética. E agora tem a prova, né? Mas mesmo assim não vamos citar os nomes. A partir deste momento, a confissão do Ladislau Bittmann está inteiramente confirmada. Não é um cara que disse, né? É a KGB inteira, meu Deus do céu. Então, as pessoas não têm ideia, eu acho que a mente humana, ela se recusa um pouco a medir as proporções das coisas. E, portanto, vamos dizer, a tendência geral é minimizar a importância da ação da KGB. Em parte fazem isso porque, por exemplo, para os americanos, para o pessoal da CIA, do governo, seria um vexame reconhecer, falar: pô, mas os caras da KGB estão em toda parte aqui, eles determinam tudo aqui, eles mandam em nós. Seria um vexame, eles não querem correr esse vexame, então eles minimizam. Esse é um motivo. Mas um outro motivo é que o mundo está repleto de teorias que explicam tudo por fatores impessoais. São ciclos, são forças, são tendências. Você tem uma imensidão de pseudociência social falando essas coisas há 50 anos. E não só ciência social. Pelo lado esotérico, tem a teoria dos ciclos hindus, etc, etc. Então, tudo isso só serve para confundir as pessoas. Então, por exemplo, acredita: a decadência da sociedade americana, da cultura americana, obedece a um ritmo cíclico, etc, etc. Mas, peraí, você pode apelar a um fator impessoal quando você não conhece as ações concretas, né? Quando você conhece, por exemplo, você vê uma pessoa que, né, morreu com uma martelada na cabeça. Você diz: existe aqui uma estatística de que X% das pessoas morrem com uma martelada na cabeça, então esta foi a causa. É um fator impessoal. Eu digo: bom, mas alguém deu a martelada na cabeça, e se não desse, a pessoa não morreria. Então, a ciência histórica existe para neutralizar essa loucura da ciência social. A história é uma ciência altíssimamente desenvolvida, tá certo? Com critérios racionais melhor do que qualquer sociologia, ou economia, ou antropologia. E a ciência histórica existe, como dizia Leopold von Ranke, para contar como as coisas efetivamente se passaram. E a hora que você entende as ações concretas de indivíduos e grupos, você entende que as suas teorias sobre ciclos e tendências são apenas ideias gerais. Mas que elas não têm o poder explicativo efetivo. Mas, por exemplo, se você remontar aos anos 40, quando eles fundaram aqui a escola de roteiristas de cinema, foi fundada por John Howard Lawson, a instrução do Lawson era o seguinte: nós não vamos fazer filmes comunistas, nós vamos fazer filmes comuns, que agradem ao público em geral, e que tem cada um uma ou duas mensagenzinhas comunistas pequenininhas. Essa foi a orientação. Eu digo, até hoje, é quase impossível você achar um filme de Hollywood que não tenha isto. Agora, isto repetido ao longo de 70 anos, de maneira multilateral, isso tem um efeito absolutamente devastador. E você dizer que a decadência americana acontece por um motivo cíclico. Eu digo, sim, mas alguém ajudou o ciclo. Alguém empurrou o ciclo, de alguma maneira. E essas operações, né, como dizia o Willy Münzenberg, funcionam como criação de coelhos. Você não precisa passar a instrução a todos. Você passa para um certo grupo, a coisa se propaga automaticamente. Então, quer dizer, essa foi uma operação calculada nos anos 40 e funcionou. Então, se você for ver a história da cultura americana nos últimos 70 anos, ela foi a decisão da KGB. Claro que essa decisão não funcionou em 100% dos casos, mas funcionou em 60%, 70%. É suficiente para você marcar já o perfil da história cultural. Mais ainda, isso é tão ainda mais importante, por quê? Porque não houve nenhuma outra instituição ou agência fazendo uma operação oposta. Por isso, se você for ver o número de escritores importantes que estavam sob domínio direto da KGB na Europa, nos Estados Unidos, é imenso. Eu falei, tinha alguma... A CIA estava fazendo a mesma coisa? Não, não estava. A CIA, comparado com a KGB, é um mosquitinho. A única iniciativa da CIA na esfera cultural foi o Congresso pela Liberdade de Cultura, em 1956. Claro, teve algum efeito, teve uma repercussão mundial e tal, mas passou. Agora, uma ação cultural contínua, um programa cultural contínuo, abrangente de escala mundial, só a KGB tem. A Igreja Católica não tem, a maçonaria não tem. Né? Por isso esses camaradas que vêm com essa história de conspiração maçônica, a maçonaria, tá falando, você está louco, idiota. Né? A maçonaria comparada com a KGB é nada. Né? Mesmo porque existem 400 maçonarias, uma não tem contato com a outra. Você tem lá maçom católico, maçom protestante, maçom comunista, tem tudo misturado, tá certo? E não existe um programa similar na maçonaria ou na Igreja Católica, ou em qualquer outra instituição. Então, isso é a mesma coisa que dizer, a única agência política que tem uma ação contínua na história, nos últimos 70 anos, ou quase 100 anos, é a KGB, meu Deus do céu, e continua sendo. Os caras vão dizer, ah, isso é teoria da conspiração. E depois você chame como quiser, tá certo? Mas os fatos são os fatos, né? Então, também você vai dizer que teoria da conspiração, existe aí a intervenção de um fator que é quase irresistível, que é o seguinte: a mente medíocre é incapaz de imaginar as coisas acima de um certo tamanho, sobretudo o mal. Eles não concebem um mal muito grande. Vamos dizer, qual é o maior mal que você concebe? Ah, pode ser, sei lá, um pedófilo. Né? Alguns caras são tão imbecis que o maior mal que eles concebem são os pecados sexuais. Tem gente que está tão horrorizado com o gaysismo que está idolatrando o Putin, porque Putin proibiu o gaysismo. Né? E os caras são tão loucos que eles acham que esses pecados sexuais são... E esses pecados sexuais os sensibilizam mais do que o genocídio. E alguns acham até que o genocídio é um castigo de Deus. Foi Deus que mandou o Mao Tse-Tung matar 70 milhões de chineses. Por quê? Porque eles estavam tudo dando para os seus vizinhos. São os pecados sexuais, o sujeito comeu a mulher do próximo, etc. Aí Deus armou o Mao Tse-tung e mandou ele matar todo mundo. Os caras acreditam realmente nisso, quer dizer, você está vendo a ação claríssima do mal e você está explicando como uma ação divina, como um castigo divino. Eu digo, não, meu filho, o castigo divino é no juízo final. A história terrestre não obedece a esse, ao tipo de diálogo que havia entre os judeus do Antigo Testamento e Deus. Isso é importante, né? Deus, quando fez um acordo com os judeus, disse o seguinte: se você me obedece, eu te ajudo materialmente. E se você desobedece, eu deixo os outros ferrar com você. Isso foi um acordo feito com os judeus. Agora, o resto da humanidade é Israel? Os chineses são Israel? Não, os chineses não fizeram acordo nenhum com Deus, eles não estavam no Antigo Testamento. Então você não pode interpretar o genocídio chinês como um castigo de Deus. É o mal propriamente dito. Não foi Deus que mandou fazer isso, não. Então, você chega aí, vou dizer, por mediocridade, por pequenez das cabeças humanas, há ideias absolutamente monstruosas. Então, essas ideias também são geradas, vamos dizer, pelo impulso que a pessoa, às vezes o sujeito conservador, o cristão, ele sente que tudo está vindo abaixo, que a civilização está acabando, que a igreja está indo para o buraco, etc, etc. Então ele fica querendo se apegar a algum poder mundano que o proteja. E daí aparece o Putin, diz, sou eu. Daí o cara se apega ao Putin, meu Deus do céu. Ou a qualquer outra coisa, como se apegaram ao Hitler. Hitler não prometeu, literalmente, ele prometia salvar a civilização ocidental. E daí tinha uns caras que avisaram, falaram, não, mas não é isso que ele vai fazer outra coisa, pô. E as pessoas não acreditavam. Então milhares de pessoas, milhões de pessoas aderiram a Hitler por causa dessa promessa absurda. Tá certo? Então, o Hitler implantou a moralidade na Alemanha, ele botou todos os gays na cadeia, etc. Só que ele era um deles, né? Ficou por fora. Né? É os outros gays, né? Os nossos não. Então, gay com carteirinha do partido está autorizado. Então, as pessoas se apegam a isso porque elas não creem em Deus, elas não creem na proteção divina, elas só creem na proteção material de forças deste mundo. E isso chama-se idolatria. Está entendendo? Então, isso aí é materialismo. Em primeiro lugar, sensualismo e materialismo. Você se escandaliza com os pecados sexuais, por quê? Porque eles são visíveis. É só você ligar a televisão, está lá, as mulheres acabam de fora, essa putaria toda, e você fica chocado. O genocídio, você só fica sabendo por estatística. Então, você se impressiona com aquilo que é materialmente sensível e o tamanho da realidade não lhe interessa. Então, isso é gente medíocre, gente de pouca inteligência. Nós não podemos exigir que a população inteira tome consciência dessas coisas e entenda o processo. Se não há uma camada de intelectuais que entendem, a nação também não vai entender. É isso? Então, a camada intelectual é o fiel da balança, tá entendendo? É aquilo que ela consegue enxergar, é o que será mais cedo ou mais tarde enxergado, claro que menor, em escala menor, pela população. Então, por isso que eu considerei que a urgência no Brasil não é de ordem política, é restaurar a alta cultura, restaurar a intelectualidade, e é isso que vocês estão fazendo aqui. Eu não tenho a menor dúvida de que aqueles que entraram nisso aceitaram um espírito de missão. A sua missão não é política, não é fazer passeata, não é gritar, não, é entender as coisas e tentar explicá-las gradativamente, com paciência e com muita seriedade, sem se entusiasmar por bandeiras políticas que as pessoas levantam, bandeiras de qualquer natureza. Se tiverem que intervir, intervenham em casos onde há uma claríssima injustiça contra indivíduos indefesos. Isso sim, isso é obrigação nossa. Mas isso não é a tomada de posição política. Tá bem? Então, para um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então, vamos lá. As perguntas hoje estão muito boas, mas tem uma aqui a qual eu gostaria de dedicar mais tempo, mas ela é tão comprida que eu vou ter que ler durante a semana e responder a semana que vem, se for possível, que é a do... Peraí. Noy Schaeffer. Ele me manda aqui um longo artigo sobre o negócio de pobreza e capitalismo, mas eu preciso ler durante a semana, é muito comprido, não dá para ler aqui. Então vamos ver se a semana que vem eu volto a isso. Aqui, Tiago Mafra de Oliveira pergunta, eu poderia falar um pouco sobre a importância da obra dele para o Brasil, a obra do Miguel Reale para o Brasil? Outra pergunta, eu poderia indicar uma pequena bibliografia sobre a filosofia do direito? Bom, no livro do Giorgio Del Vecchio, a filosofia do direito, tem uma bibliografia histórica excepcional, no fim. Só que ela foi atualizada, eu creio, a última vez nos anos 80. Só que depois dos anos 80 eu não posso indicar mais nada, porque é um assunto que eu não acompanhei mais a partir de mais. Quer dizer, é mais importante você conhecer realmente a retaguarda histórica, e ali tem tudo, não falta nada ali no Giorgio Del Vecchio. Tem edição portuguesa pela editora Armênio Amado, eu acho que ainda se encontra facilmente no Brasil. Quanto ao Miguel Reale, eu acho assim, o Miguel Reale ele acompanhou meio século de história do Brasil e participou de tudo o que era importante. Ele pertenceu ao movimento integralista, depois ele exerceu um papel importante na redação de vários códigos, inclusive o último Código Civil está lá, e historicamente ele é o primeiro sujeito que conseguiu definir exatamente o que é o direito, demarcando, separando as outras das disciplinas vizinhas e congêneres. E só isso, mesmo que ele tivesse feito só isso, mesmo que ele tivesse escrito só aquele livrinho, a Teoria Tridimensional do Direito, ele já teria um lugar na história. Eu acho que o livro de memórias dele é muito importante. O livro de memórias dele é a história do Brasil no período. Não deixe de ler isto. Daniel Guilhermino pergunta, o senhor diz que aquele que não cumpre o ponto 4 da técnica filosófica, isto é, a pesquisa histórico-filológica, não pode ser considerado filósofo, mas ensaísta ou poeta por não integrar sua experiência cognitiva na tradição filosófica. Todavia sabemos de casos que alguns filósofos não se apossaram da tradição, ao menos não de maneira adequada. Por exemplo, sabemos que Kant tinha um conhecimento deficiente da escolástica e mesmo de Platão e Aristóteles. Seria Kant, portanto, um filósofo incompleto? Mas, sem sombra de dúvidas, não quer dizer que não seja um filósofo. Por quê? O que eu disse é, o que eu ressaltei, é o esforço para integrar a tradição filosófica e integrar esse nada, e não o resultado. Se ele fez esse esforço, ele tentou, mesmo que tivesse um conhecimento deficiente da tradição, como de fato tinha, então já está enquadrado. Quer dizer, o que define o filósofo é, vamos dizer, a iniciativa e não o resultado final. Está certo? Na modernidade, muitos filósofos tinham uma visão inadequada. Você pode dizer que praticamente, vamos dizer, desde do século XVIII até o começo do século XX, todo mundo tinha uma visão errada da escolástica. Eles simplesmente não conheciam. Né? Foi só no século XX que isso começou a voltar, em grande parte, graças à bula do Leão XIII, Eterne Patris, né? Que praticamente mandou o pessoal do seminário fazer isso. Daí começaram a publicar tudo. Você vê, por exemplo, edições suficientes de Dan Scott só agora apareceram, 2 ou 3 anos atrás. André Lira pergunta se ainda há milhões de agentes da KGB pelo mundo. Nenhum foi demitido, que eu saiba. A KGB, agora mesmo, está conversando aqui com o Alessandro, ele disse que na Polônia, como era o negócio? Na década de 70, final da década de 70, havia 500 mil informantes. Na Polônia, na década de 70... Havia 500 mil informantes da KGB. Agora você imagina, soma isso mais, né? Os agentes propriamente ditos. Isso num país pequenininho como a Polônia. E a coisa é uma força incalculável. Enquanto não se fizer um estudo quantitativo da KGB, não se vai entender nada do que aconteceu no século XX. Eu afirmo taxativamente, a KGB foi a força política mais ativa no mundo inteiro, superando qualquer outra. Quer dizer, numa história onde o personagem principal está escondido, o que você pode entender? Além disso, você vê, o único movimento político que existe continuamente, desde a metade do século XIX até agora, é o movimento comunista. Com todas as suas Ele muda de discurso, ele muda de ideologia, ele muda de estratégia, ele muda de tal, mas não muda de pessoas. Os agentes são os mesmos. Isso é que é a coisa importante. As ideias que o neguinho tem, ele pode mudar, mas ele continua sendo a mesma pessoa, continua agindo. Né? E é gozado que as pessoas que dizem que são materialistas, falam, não, materialista sou eu. Porque você fica procurando conceitos abstratos, genéricos e metafísicos para explicar a história, e eu vou lá na ação concreta material do indivíduo. Né? Aqui, André Nakane pergunta, qual seria o peso do gnosticismo sobre a mentalidade revolucionária? O gnosticismo, ao colocar o homem como sujeito reparador do mundo defeituoso, não daria aval a todas as loucuras do movimento revolucionário, justificando até mesmo as maiores atrocidades como o genocídio, sem a menor sombra de dúvida. Então, a ideia de consertar o mundo, construir um mundo melhor, então, tudo isso vem do gnosticismo. Agora, as pessoas não param para pensar o seguinte, qual é o prazo da nossa vida? 90 anos, não, melhor das hipóteses, 90, 100 anos, né? Desses 100 anos, qual é o tempo que você tem para exercer uma atividade na sociedade, para se tornar influente na sociedade? No máximo, 30 ou 40 anos, você não vai passar disso. Às vezes é 20 anos. Né? E você acha realmente que você vai criar um mundo melhor nesse prazo? Diz, não, mas eu somo a minha ação com a de mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Bom, então se soma com a dos outros, você não tem controle sobre o que eles estão fazendo. Né? Então, André, a ideia do construir um mundo melhor é uma bolha de sabão metafísica. Né? O bem e o mal que você faz estão na escala do alcance da sua ação. Se você pegar o homem mais poderoso do mundo, imagina Joseph Stalin, você acha que todo mundo fazia o que Stalin mandava? Você acha que Stalin controlava tudo? Acabamos de ver aqui que o próprio Stalin teve que aceitar que metade da economia do país continuasse na mão de investidores privados, porque ele não podia fazer nada. Você não tem nem o controle intelectual da economia. Para pensar. Hein? Você conhece algum livro de economia que explique perfeitamente bem toda a variedade de processos econômicos do mundo? Não. Então, você não tem sequer o controle intelectual, o controle conceptual da coisa. Como é que vai ter o controle material efetivo? Né? Então, eu acho que a megalomania é a doença mais espalhada no mundo, porque as pessoas não medem o alcance real das suas ações. Elas vão pelo pensamento metonímico. Você pega aquela sua partezinha e você imagina que o restante é igual. Então, isso, claro que isso é ilusão. Isso é uma forma de doença mental. William Souza pergunta, eu sou novo no seminário, estou procurando por livros para estudar, principalmente os de Platão. Minha dúvida é só qual editora e autores devo procurar para não encontrar traduções erradas. Olha, a tradução do Carlos Roberto Nunes, que saiu pela editora da Universidade do Pará, ela me parece muito boa. Eu nunca fiz uma comparação assim, linha por linha. Mas, como eu tinha lido outras traduções, e posso de vez em quando conferir no original alguma coisinha, sempre me pareceu, eu nunca vi ele cometer nenhum erro enorme. Eu não conheço grego suficiente para ler correntemente, mas conheço o suficiente, às vezes, para conferir uma frase ou outra e ver se ela está fidedigna ou não. E eu nunca encontrei no Carlos Alberto Nunes nada que tivesse errado. Se você ler francês, você pega a edição do Pleiad, do Léon Roman, que é uma verdadeira maravilha. Né? Mas nunca esqueça o seguinte, você tem que estudar pelo menos um pouquinho de grego, e ter um dicionário grego e poder conferir uma coisa ou outra, porque às vezes realmente não há correspondência nas palavras. Né? André Cruz, estou no início do curso de Direito e muito se fala do Estado moderno, que este teria a função do bem-estar social. Claramente de influência marxista, em que o Estado não somente protege os direitos das pessoas, como a dignidade e os demais direitos fundamentais descritos na Constituição, mas tem de provê-los, de forma a querer buscar a felicidade de todo cidadão. Eu digo muito, muito bem, isso aqui é uma ideia normativa, quer dizer que o Estado deve fazer isso ou aquilo. Agora, se você perguntar para esse sujeito exatamente o que é o Estado, eles não sabem. Então, quer dizer, você tem um sujeito indefinido com uma ação definida a ser cumprida. Aí você já vê a enorme confusão que reina no meio. Mais ainda, toda proposta normativa, ela por si mesma produz, vamos dizer, uma reação positiva ou negativa. Quer dizer, ah, o Estado deve fazer isso, mais aquilo, né? Por exemplo, o Estado deve me encher de dinheiro. Ah, sim, eu aprovo, eu fico, acho entusiasticamente, né? Mas toda discussão que se coloca primeiro no plano normativo, ela já começou errada. Porque você não tem aí o conceito claro dos agentes. Né? Se você disser aqui, a própria expressão, o Estado deve prover o bem-estar social. Eu digo, mas então, esse Estado deve ser uma pessoa muito boa. Mas quando nós lemos depois no Nietzsche, por exemplo, o Estado é o mais frio dos monstros. Né? Eu digo, bom, então você tem aí duas afirmações sobre o mesmo sujeito. Ou ele é um monstro, ou ele vai prover o bem-estar social. Então, por aí, você já vê como uma coisa é problemática entre si. Se você quer realmente conhecer alguma coisa, você tem que começar a fazer aquilo que dizia Aristóteles. Você tem que reunir as opiniões dos sábios. E as opiniões dos sábios são enormemente divergentes. Então, com essas opiniões, você monta um problema, você equaciona o problema, e daí você procura resolvê-lo, né, de algum modo. Mas se você já esquece dessa multiplicidade de visões divergentes, e você parte de uma afirmação normativa pretensamente universal, você nunca vai entender nada. Tá certo? Você acha que o Estado deve fazer isso, deve fazer aquilo? Né? Eu digo, bom, você acha que o Satanás deve parar de fazer o mal? Ah, eu acho. Mas, só que fazer o mal é da natureza dele. Então, essa frase não quer dizer absolutamente nada. Tá certo? Então, qual é a verdadeira natureza do Estado? E ele pode prover algum, sendo ele o que é, ele pode prover algum bem-estar social sem criar males enormemente maiores? Por exemplo, a expansão dos direitos. Ah, tem mais. Tal grupo tem direito a isso, tal grupo, outro grupo tem direito àquilo. Para cada novo direito que você cria, você tem que criar novos tribunais especializados, novos instrumentos de fiscalização, etc. Você tem que fazer a administração crescer e dominar mais a sociedade. Portanto, a ideia do bem-estar social, ela traz consigo, necessariamente, a dar opressão maior da sociedade pelo Estado. Não tem como escapar disso. Por outro lado, tem algum jeito de você retirar completamente o Estado desses setores da vida social? Também não tem. Então, dizer que o Estado deve promover o bem-estar social é expressar um problema e não uma solução. Então, mas a consciência da problematicidade das coisas é a base de todos os nossos estudos e da nossa vida intelectual. Mas acontece que, se você entra na faculdade, as pessoas já começam levando você a tomar posição sobre isso, sobre aquilo, elas já estragaram a sua inteligência de uma vez para sempre. Você quer fazer de você um cabo eleitoral, não intelectual, não estudioso. Esse que é o problema. Né? Aqui, falando exatamente disso, aqui vem... Caio da Câmpora diz, em Ética Nicômaco, Aristóteles cita uma passagem de Hesíodo: melhor é o homem que sabe todas as coisas por si mesmo, bom aquele que ouve os aconselhamentos dos homens sábios. Mas o que não sabe nem por si, nem se digna ouvir a sabedoria alheia, é um fantasma inútil. Veja, na Bíblia encontramos, já no primeiro Salmo, dois caminhos que todo homem tem dentro de si. Também na Bíblia encontramos relatos e as palavras de homens que sabiam das coisas que Deus mostrou para eles, desde Abraão, passando por Moisés, todos os profetas, até os apóstolos de Cristo. E a história de 2000 anos da igreja também é permeada de testemunho de muitos santos e santas que nos revelam o caminho a percorrer. Assim como o primeiro salmo da Bíblia diz que o caminho do ímpio perece, Aristóteles menciona aquele que não se abre à sabedoria, que não passa de um fantasma inútil. O senhor também viu uma conexão nítida entre o saber transmitido por Sócrates, Platão e Aristóteles e o saber transmitido pela Bíblia, palavra de Deus, passando pelos santos padres e doutores da igreja, mas sem a menor sombra de dúvida. Por que que você acha que quando a igreja fez o maior esforço de equacionar e colocar, fazer uma exposição ordenada da doutrina cristã, ela teve que recorrer aos instrumentos intelectuais criados por Sócrates, Platão e Aristóteles? Porque esses eram os únicos que existiam e até hoje são os únicos que existem. Sócrates, Platão e Aristóteles criaram a estrutura da vida intelectual. Nós não temos como escapar disso aí. Aproveitando a deixa das aulas 242 e 243 sobre a dissolução do conceito de filosofia, o senhor poderia explicar melhor o conceito de essência da filosofia, tal como aparece delineado na apostila esboço no sistema de filosofia? Bom, no curso de História Essencial da Filosofia, eu parti do seguinte princípio. Para você contar a história da filosofia, ou você vai ter que atribuir o nome de filosofia a milhões de atividades diferentes, sem insistir em encontrar por trás dela nenhuma unidade, portanto você vai contar uma história de personagens diferentes, cujas relações você desconhece, ou então você vai ter que achar um fio condutor. E esse fio condutor, eu entendi o seguinte: se algo permaneceu na filosofia ao longo dos tempos, esse algo só pode ser sob a forma de um projeto, ou de uma ambição, ou de algo a fazer, um programa de ação a ser cumprido, que, na expectativa do seu criador, deveria continuar ao longo do tempo. Isso, de fato, existiu, é o que eu chamei o projeto socrático. Com o tempo, o projeto socrático assume nitidamente a feição dessas sete regras da técnica filosófica, que são absolutamente universais. Então, isso é que é a essência da filosofia, essa atividade. Eu não lembro exatamente como eu expliquei isso nessa apostila, mas hoje eu entendo que é assim que as coisas são. Bom, daí temos aqui o texto do Noy Schaeffer sobre a pobreza e capitalismo. Eu acho que esse tem que fazer 10 páginas, não posso ler, não dá para ler agora. Mas eu vou ler durante a semana e comentamos. Vamos ver, na semana que vem. Então, por hoje vamos ter que parar por aqui. Não esqueça do curso Como Tornar-se um Leitor Inteligente, de 28 de abril a 3 de maio. As instruções para a inscrição estão na minha página, olavodecarvalho.org. E na página do seminário também, não é isso? Então, também muito obrigado a todos. Até a semana que vem.